1.278, 1.270 kHz, onda média. YZ-857, 4.785 kHz, onda tropical. Rádio Brasil, Campinas, Valinhos, estado de São Paulo. Brasil! Boa noite, nós estamos iniciando pela Rádio Brasil mais uma apresentação de Brasil em Portugal. Brasil da Saudade, Portugal em revista. Notícias, música, é resultado dos jogos de futebol de hoje à tarde em Portugal. No primeiro musical, nós vamos ouvir o Vando cantando o grande sucesso passado dele, Boca Calada.